Air Golf, chama Torre 118 do seu Almeia. Autorizado o táxi, reporta no ponto de espera do táxi Sui Papá, Romeu, Romeu Golf. Mantém o ponto de espera da Papa, o Romeu, Romeu Golf, tem um tráfego aproximando da bolsa. Papapapá, Mike Gillette Romeu 6225 da Oxo. Sim, Oxo Romeu 25 avistado, tem autorizado pouso pistão no 7, o vento 320 graus com 02 mais. Livre pouso, vento calmo, 6225. Mike Gillette Romeu, chame a torre em 1186 para ajustar-se a aproximação para pouso. O Nuno, entre decimal 6, vai chamar o Mike Gillette Romeu. Torre, o papapapá, Mike Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, prossiga com a mensagem, um ajuste 1021. Tá levando águas claras, se aproximando pelo centro noroeste, solicita pouso em Gardabata, senhor, tá no visual com as aeronaves com pouso na pista no 7. Ciente, mantém a aproximação, reporta na final para pouso na Bata, para cheque o vento 310 graus com 03 nós, o Mike Gillette Romeu. Autorizado pouso na Bata, Mike Gillette Romeu reportará no solo controlado. Confirmando inicialmente reporte para pouso, reporte na final para pouso, Mike Gillette Romeu. Ah, reportará para na curta final, Mike Gillette Romeu. Romeu, Romeu Golf, autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira 1-7. 5-0 e prepare espera sobre a posição bom. Espera na posição bom. Oceaner 6225, prossegue via Lima, parte 1 no posição 01. Lima, parte 1 para 01, 6225. Gillette Romeu está na final da Bata. Gente, o Mike Gillette Romeu informa o tráfego que vai iniciar a rolagem na pista 17, está livre até a Bata, reporta um solo controlado, variável com 3 nós. O Mike Gillette Romeu. Controlar no solo controlado, o Mike Gillette Romeu. Romeu Golf autorizado a decolagem pista 17, o vento variável com 03 nós. Mike Juliette Romeu Solo 58, frequência livre no corte, bom dia. Desça e mantenha nível de voo 050 na chegada a Mari. A pista 10 está fechada, a pista 11 é 17. Deverá aguardar pouso na 10 ou intenciona pouso na 17, sem espera. Papá Romeu, Romeu Golf, suba e mantenha nível de voo 180. Matheus, sobe e mantenha 180, eu estou com esquema a bordo. Meu Romeu, Romeu Golf. A transporte inferno, o Romeu Golf. Quando possível, informe proa ideal para o destino. Via 264, para GQE, Romeu Golf. Autorizado proa direto de destino, Romeu, Romeu Golf. Então voa destino, Romeu Golf. Azul 9131 no controle. Escuta 9131. Ok. Durante a sua aproximação, mantenha a mínima limpa a fim de diminuir o número de esperas. É sim, pois existem outras aeronaves, inclusive fazendo a circulação à sua frente. Bom dia, gol 1922, para informação mais, 922, desça e mantenha o nível de voo 06200 na chegada Mari. Identifique, reduza a velocidade para a mínima limpa, a fim de evitar maiores esperas durante o cumprimento da estaca. Então, a chegada Mari, descendo para o 060, reduzindo para a mínima limpa, 922. Dan 3663, ciente. Ao término, vou e mantenha a estar para proa de Pilo. Após a primeira órbita e a forma, vou a Pilo, Dan 3663. Afirmo. Passaredo 2223, efetue espera sobre Ponce, em descida para o nível de voo 050, com previsão de uma espera sobre a posição Ponce. Passaredo 2223. À sua frente, posição 1 hora, 10 milhas, corrigindo 7 milhas, aeronave Airbus 320 da TAM, está cruzando 075 em descida, mantendo a espera sobre a referida posição. Ciente, o passageiro 2223, vai iniciar a órbita em Bonfi, descendo para o 050, tem o tráfego na esquerda, está cruzando o 050. Trip 5217, identifique contato radar a 67 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível de voo 140, voe na proa de Ponce, reporte no ideal para descida. Mantendo a proa de Ponce, chama para descida, 5217. Posição Mari, mantenha a chegada até Mari e efetue a espera sobre Mari em descida para o nível de voo 050. Gente, descendo para o 050, já está uma milha de Mari, então vamos programar uma órbita de Mari. Azul 9131, desconsidere órbita em Mari, efetue a mesma em Itapa. Afirmo, TAM 3663, abandonando a espera na posição Ponce, foi pelo e aguarde liberação de pista para prosseguir. Inicialmente previsto mais uma espera em pelo. três órbitas. Salvador, bom dia, Altan 3179, entra para informação mais. Azul 4298, controle. Dia, Altan 3179. Azul 79, gente da Mike. Gente da Mike, autorização para Guarulhos. No sequenciamento para pouso pista 10, o trip é o número 8. Programe espera sobre a posição Ponce 5217. Positivo, já estamos iniciando a redução aqui e se programando para órbita ímpar. Positivo. Caso tenha condições e solicite, informe-nos a possibilidade para pouso na 17, pois retiraremos sua aeronave para a final visual da mesa. Aceitamos a sugestão, senhor. Retração visual, então, para a final da 17? Positivo. Esquerda, proa 235. Trip 5217, desça e mantenha 3 mil pés, voando na proa 235, tendo como limite a radial 360 de Salvador, onde atinge condições visuais e segue para a final da pista 17. Positivo, já estamos com proa 235 para 3 mil pés, mas limite, caso falha, radial 360, condições visuais para 17. Ok, então agora da presente está livre e incrementar prosseguindo na descida para otimizar a sua aproximação. Positivo, estamos incrementando. Obrigado. Controle, pode informar qual que é o número da pousada 3663? Passaria do 2223, efetue nova espera sobre a posição Ponce, mantendo 050. Salvador, bom dia, azul 4298, informação Mike, reduzir 2-0. Bom dia, azul 4298, desça e mantenha o nível de voo 070, programa espera sobre a posição Mari, reduza para mínima limpa, a fim de diminuir o número de espera sobre a referida posição. Positivo, está na mínima limpa, vai programar espera em azul 4298. No 922 é o controle? Esse é o controle, igual no 922. Ainda tem condições de fazê-lo a órbita pela esquerda da presente? Afirmativo, igual no 922. Ok, inicia mesmo pela esquerda em descida ao 060 no 922. Mostra pela esquerda e chama para o 060, igual no 922. Só confirme a órbita em pista 3663 de mais pouso 18, cara. Confirme, não entendi. É para fazer a órbita em Belo, T3663, está estimando o pouso aí, 18, qual que é a numeração para pouso? Gente, efetue a órbita pela direita em Belo, o T3663, no sequenciamento é o número 1 para pouso na pista 10, tão logo a mesma esteja liberada pela infraero. Tá certo, T3663 vai iniciar a órbita em Belo, certo? Pela direita. O azul 4298 vai efetuar órbitas com curvas pela esquerda, hein, Mike? Salvador, papapá, serra, golfo. Afirmativo, azul 4298. Papapá, serra, golfo, foxtrot, desça e mantenha o nível de voo 100 e efetue espera sobre a posição Ponce, serra, golfo, foxtrot. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, chame Recife em 1288. Tan 3663 ao controle. Na escuta, tá 3663. Ok. Nós estamos mantendo a previsão de liberação ao Zulu 6. Ao término desta espera, reassume a navegação. Corrigindo, ao término da espera, retorna a estar em descida para 2000 pés para completar a final do ILS, aguardando a autorização da final. 3663, após a órbita, retorna a estática, descendo para 2000 pés no 0021 no mais. 3663, aguardando o pouso. Positivo, estamos apenas aguardando a liberação de pista para autorizar a sua final. Paciente, grato para 3663. Desça e mantenha 6000 pés. Corrigiu, nível de voo 060 na chegada BOMP com espera sobre a posição BOMP. Passarido 2223, abandone espera sobre a posição BOMP, mantendo a STAR, prepare nova espera sobre PILO. Passarido 2223. Decolada 1-0 com curva direita na saída da Leda Ildes, via Alpes U-44. O controle 1-2-0, decimal 8, e o transponder 5-5-4-2. Autorizado, vitória, nível 380, piso sem uso 1-0, curva direita para decolagem, Dael, transição Leda. 1-2-0-8, controle, transponder 5-5-4-2. 5345, após Leda, voa Ildes, chama para o output de equipamento. Após Leda, voa Ildes, 5345. Para Romeu, Romeu, Romeu November, desça e mantenha nível de voo 080 em descida para, corrigindo, mantendo a Star Mare com previsão de espera na posição Mare. Previsão de espera em Mare, descendo para o 080, voltando ao vento. Gente, está na formação Mike. Planeta, mantenha o 050 para o início. Confirme para o controle. Passamento 2223, mantenha o 050, pode descer. Vou passarendo 2223. Negativo. Mantenha o nível de voo 050. Corrigindo, passarendo, pode descer até o nível de voo 040, 2223. 040, 2223. Afirmo, previsto, espera em BOMF, então 3304. Inicialmente seriam quantas? Inicialmente duas. Passei 3304. Prode do número 3663. Ciente, o TAM 3663, prossiga descida até 2000 pés, reporte no localizador, aguardando a autorização da final do procedimento. Reportará no localizador, TAM 3663, em descida para 2000 pés. Trip 52 do NOSEP, com referências visuais com a ONU NOSEP. Cruzamento correto, apenas retificando o transponder, modificado para 0260. Acionamento está, torre 118-6, posse Copa Golf. 60. 260, direita, 5217, trip. 3663, vetor para sinal da... interceptar sinal da 190, esquerda para o 125, livre LS, completa sinal do procedimento. 125 para livre LS, puta 3663. Atenção, as aeronaves na escuta deste controle, a pista 190 encontra-se liberada. Vamos iniciar a aproximação de todas as aeronaves na sequência. Inicialmente, todas vão manter espera aguardando o vetoração para sinal. Azul 4298. 5217 praticamente na base. Positivo, 5217, vamos alongar um pouco mais a sua vetoração para não dar pouso simultâneo com o Airbus da TAM na final da 190, que seguirá como número 1. O TRIP 5217 seguirá para a final visual da 17 como número 1 para aquela pista. Afirmativo, estamos reduzindo, aguardando. Passarido 2223 ao controle. Escuta, prossiga. Desconsidere órbita, curve à direita, proa 250. Limite desta proa voar por mais meia dúzia de milhas em descida para 2 mil pés. Passarido 2223. Entre direita 250, descendo para 2 mil pés, voando 6 milhas. Romeu Golfo, chame novamente Recife na 12685, alternando 12645. Trip 5217, desça para 1.500 pés, da presente visual prossegue para o tráfego visual de Salvador. Já observa a pista à esquerda? A pista e o Airbus. Ciente, o Trip 5217... está presente, prossegue em condições visuais, estenda por mais um minuto e tão logo intercepta a sinal visual da 17, 5217. Tem condições de 270 da presente pela direita. Não, da presente faça a curva pela esquerda para interceptar a sinal visual da 17, o Tricutan já está 2 milhas à sua frente para pouso. Ok, então vamos curva à esquerda aguardando o TAM. Chame a torre em 1986, trip 5217. Obrigado. Estabilizado, TAM 3663. TAM 3663, torre 1986. 286, boa tarde. Salvador, bom dia, TAM 3663. Estabilizado, LSXP 10, passou em DCA. 3663, autorizado pouso pista 10, vento no 30 graus 8 nós, ajustado no 021, livre pouso. Autorizado pouso na 10, seu 3663, 1021 no ajuste. O Salvador, bom dia, o TRIP 5217, contato com o número 1 para 10, que é o Airbus da TAM, está se quadrando aqui para a final da 17. 5217, confirme qual a final da pista, qual que é a pista que você vai pousar, por favor? Orientado para 107. Ciente, está autorizado final da 107, reporte final de 2 milhas, trip 5217. Forma agora um tráfego na curta final da 10, trip 5217. Ciente. 5020. Afirmativo. Ah, positivo. A aeronave está a 15 milhas da sua. Isso é como não, azul 4298. Ciente, 4298, ao término desta órbita, voa na proa de Itapi.